Estacionamento. Água de estacionamento, 2231. Recife 1260. Recife 1260, 3567, obrigado. Estou estacionado, seu tempo livre. Salvador Confins, 360 autorizado, via López Lugo 21, segue conforme, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, relefa, após Tozop. Conforme a rota. 1198 controle, 5411 o transponder. Correndo, chama para o pushback, acionamento. Só vou chamar a minha 35 para o taxa de LT, 1197, acionamento. Segue via engine alfa no ponte esperadão no 0, torre 1895, QNH 10, no 2, bom voo. Torre engine alfa no ponte esperadão no 0, torre 3895, bom, 3835, após a Avianca, ingresso Juliette, portão 8. Após a Avianca, Juliette, portão 8, 3835. Vamos botar a linha 3 com 4, pode adiantar a saída para o setor, né, por favor? A minha roda? A rota seria a 2-0. Saída Momo, transição Nenim. Momo, transição Nenim. Muito obrigado. Tá de bom no 620, livrou? Bom no 620, segue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamará antes da Juliette. Bom no 620. Por favor, Nova Golfe. 139. Pois é, decolar 103, zona 5, cabe. Tá 3155, decolada de 57, controle 119, decimal. Poderia confirmar a frequência do controle? 119, decimal 8. 198. Bando 620, Juliette, portão 4. 620, Juliette, portão 4. São 3155, contato radar saindo da El Sul para o 320. 320, na DL, veio da 3155. Xenema 355 autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Já tem alinhar, manter que a pista no zero. Pode valer, Dan. Bom monte para 3, zona ascensão. Trelhão. 3155 da TAM, senhorita. Poderia rolar Leda ou Mótiva? Obrigado, Leda. 3155. Poderia coordenar Mótiva também? Preciso ver Leda. Tá 3155. Certo. Capitão Eco, Zulu November. Boa tarde. Toma ajuste no controle na alternativa do 1-0-2. 3155. Mantenha a posição. Mantendo a posição. Afirma da presença, autorizado voar direto para o Itapuã, para o Tango Eco, Zulu November, reporte para descida. Legal, com quem, né? 24 no ideal, autorizado descida para 4.500 pés, Eco, Zulu November. Janela 6355, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 110 graus, 129. Autorizado a decolar, pistão no zero, janela 6355. Que com fim está abaixo dos mínimos, estão suspensas as operações no momento. Negativo, momento sem previsão, aguardando liberação do CGNA do 418. Do 418, prossiga. Que mais distante, 418. O senhor deseja cancelar a rada presente ou quando sobre o fixo, dona? Quando Duda ou NDD, Dudu. Fecha. Controle Salvador, Oceaneiro 6355, decolou na sua escuta. 6355, contato radar, saído da EL, autorizado nível 360, voando Leda. 360 vai voar Leda da presente, Oceaneiro 6355. Aguarde. Pensamento, curva à esquerda pro 010. Limite radial 310 de Salvador. 010. Azul 2789, autorizado direto Serra Vitor 366. Direto 366, 2789. 789, desça para 2.500 pés, o ajuste 1012, autorizado RNAV, reporte estabilizado. 2.500, 1012, 2789. 4118, em contato com o CGNA, o mesmo que está suspenso a decolagem devido ao controle de fluxo para confins. No momento não, assim que tiver alguma informação entraremos em contato com o azul 4118. Passagem mais passar, passo 210 para 150 para informação RIMA. 97, acabamos de receber a informação que com fins de decolagem está suspensa devido ao controle de fluxo. Ciente no 097. Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Informação, é. Mike, confirme a pista que decola e o bate. Tango Romeu, autorizado Galeão, IGP 9857, após confirmar rota, nível 430, decola da 10, correção da 17, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, após Irume, aciona 5106, controle 119 decimal, então. Tango Romeu, confirme o PLB e autonomia. Papa Tango Romeu, 03 a bordo, para acionamento do táxi, chame a torre, 118.95, por favor. Romeu, Papa Tango Romeu, seu Salvador. Papa Tango Romeu, seu nome do seu critério, reporte pronto para o táxi. Tem alternado para o Papa Tango? Confirmo para o controle. Pedido para o Papa Tango. Radial 310, Salvador. Sim, representou a última navegação ótica do Golf Voiduna, descendo para 2.000 pés, do ajuste 62. Acho que a Nova Golf copiou? Ali, Mike, tá bom, reduza para 200 nós. Reduzindo 2009, certo? Ali, Mike, tá autorizado a descida para o nível 050. Para o 050, certo? Azul 2789, correspondador em 118, decimal 95. 2895, bom trabalho. Torre Salvador, boa tarde, Azul 2789, no final da Renata. Azul 2789, ajuste 1012, Torre Salvador, curtindo a aproximação, aguarde autorização de pouso. Tente, mantém a aproximação, aguarde a autorização 2789, 1012. Azul 2789 avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 139. Ciente, pouso autorizado na 10, 2789. Descendo para 3.000 pés, 1092, o RNAV da pista 10, é confirme após o estáxi, qual é o TIC? Serra Vitor 368. Sou ideal 040. Chama 355, chama só 35 em 125 decimal 1, alternando em 123 decimal 8. 1251, 1238, chama 6355. Mas o 4118, prossiga. Mas o 4118, aguarde, iremos entrar em contato novamente com a ACC. Boa tarde, ó. General de Noite, paciente da Mais, descendo para o 150 da Mais. 169-18, assistindo a identificação de chegada na área, se mantém o nível 050. Autorizado, conseguir a descida para o 050 na Mário, o 169-18, informa que a intenção é efetuar o RNAV da 10. Gente. Fale, Mike Papada, está para 2.500 pés, autorizado a RNAV, reporte estabilizado. Para 2.500, autorizado a RNAV, Jack Mike Papada, reportado. Este é Papa Golf, completa com a torre Salvador em 118 do sinal 95. A Remetropata tem condições de reduzir para 1902? Estamos reduzindo aqui, Charlie Mike. Trata, informa tráfego 2 horas e 10 milhas com 1609 de Bossa Speed. Gente, Charlie Mike Papa, ainda não tem. Federal 9977, o fone precipitado a chegada Gonf, autorizado voar na Proje de Alagoinhas, descendo para o nível 050. Chegada Gonf, na moda Alagoinhas, descendo 050. Livre. Gonf. Azul 2789, solo azul no 2, livre à direita, solo Salvador, 121, 19. Direto no 209, 2789, boa. 2231, prossiga. Aprovo o posicionamento. 2231, confirme se foi apresentado alguma DLA ou CHG? É, eu vou pular aos 20. Seguido. Agora é 2231. Fala azul 2789 do Brasil, tá? Azul 789, autorizado táxi V Alfa, Kilo, baixo 3. Posição prevista 4 Lima. Muito obrigado. 3 minutos fora. Ok, então solicito o cancelamento, pousar na 197, passo pela direita. Pode ficar para Golf, tem condição de base curta pela direita. Sim. Para Golf, pelo cancelado aos 1-3, curva esquerda. Base pela direita, 1-7, reporte na final. Reportará. Reportará. 16:20. 19:18:20. A série 2231, eu possuo o plano da, com a OBT 17:12. Confirme qual seria o horário? Teoricamente, Zulu 18:20. Gente, mantém a escuta 2231. Só informando repetitivo, Papagolf é o estado, fundo autorizado, pistão 7, vento 100 graus, 119, confirme para o destino. 00 estado. Gente, fundo autorizado. Fundo autorizado. Salvador, boa tarde. Papapapá, Charlie Mike, papai, estabilizado na RNAV, pistão no 0. Papapá, Charlie, Mike, Papá, Torre Salvador, ajuste no 0 no 2, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando, Charlie, Mike. Gente, 2231, encontramos uma DLS no sistema, mas aguarde apenas a coordenação com o centro. Enquanto isso, a gente pode iniciar o nosso posto de apoio. Gente, 2231. Falou, 2114, informação Mike, aguarde instante, cópia. Matéria 2231, autorizado o megafonamento, reporte táxi. Ok, pode só informar qual é o seu motivo ainda? É realmente DLA? Afirmo, não havia chegado no nosso sistema a DLA para 18h20. Acabamos de entrar em contato com o PLN e já coordenamos, 2231. Ok, pode ser então. Gente, da presente chama torre em 198, decimal 95, Ecos e Luna Vender. Papatango, Ecos e Luna Vender, senhor em Salvador, ajuste no 012, reporte vertical de Itapuã. Ecos e Luna Vender, como tráfego na curta final da 10. A 5 milhas da cabeceira, 10. Para 2-10 nós, número 2. Para 2-10 nós. Para pista 3-5, litoral sul, à sua direita, descendo para 1 mil pés, não interferirá com o seu pouso. Ciente, Charlie Mike Papão, obrigado. Aeronave aqui do Nordeste com destino a Confins. A gente ainda está em contato com o centro, ok? Ok, não, tudo bem. É, a sua previsão bate com a nossa aqui também. É que a previsão lá para abertura é de uma hora. E esse voo dura mais de uma hora até lá. Então a gente vai checar com o centro aqui para ver se libera o senhor em rota para aguardar a abertura, a possível abertura do aeródromo lá em Confins. A gente vai tentar aqui liberar apenas a sua aeronave e a da Gol que tem aqui na sequência também. Ok, sem problema. Aguarde na escuta que a gente já volta aí com a informação. Oxana M3 14, pronto, cópia. Oxana M3 14, autorizado Petrolina, via Pesilo 20, nível 340. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Lenin, aciona 5431. Controle 119 decimal 8. Gente, sem instruções é 9977. Controle 119 Controle 119 decimal 8. 119 decimal 8, está na 1, já pronto para o. Oxana M3 no 4, no 1-1, autorizado o feedback acionamento, reporte táxi. Autorizado o feedback acionamento, Salvador, passarei 2231, pronto táxi, 47 a bordo, 5h50, alterna Brasília. Passarei 2231, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no índio, a ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012. Até o ponto de espera, monitora em 118, passarei 2231. Charlie, Mike, Papá, autorizado táxi via Alfa, confirme o pátio. É o lugar da Aerostar. Pegue Alfa, mantente da Juliette, Charlie, Mike, Papá. Alfa, não tem Juliette. Eco Zulu November, Solos 2-0, confirme bate 4. Eco Zulu November, autorizado backtrack, taxi via pista, reposta livrando na papá. Mas Papá, mantém a posição. Tango, Papá Romeu, Papá Tango Romeu, informo Papá Alfa 3-1 ingressando no Pátio 5, após o passagem do mesmo, autorizado, reporte na Papá. Tango, boa tarde, passaria 2-2-3-1, não pode esperar, pronto. Passaria 2-2-3-1, na linha da escola de imediato. Alinha decola 2231. Passaria 2231 autorizado. Alinha decolar de imediato. Pista no zero, vento 110 graus, 129. Autorizado, alinha decola 2231. Não, é negativo é Renato, cara. Não tem como fazer o... essa posição, pode ser vetorado. Presidente José NDB Zulu, confirma. Confirma. Gente, após pelo Duna descendo para 2000 pés. Após pelo Duna, descendo 2.9977. Está estabilizando o Azul 698. Reporte na Papá. Na Golf, número 2, mantém a escuta e aguarde. Salvador, Moro 620, sem tamanho, que autorização para Recife. Moro 620, número 3, prepara a saída Puca, Jamo, Caju. E Salvador, boa tarde, o Azul 6918, estabilizado a RNAVE da 10. Azul 6918, 2 Salvador, ajuste no 0 no 2, continue a aproximação. Da bateria do... correndo para a decolagem na 10. Ciente, 6918. Tango Romeu, autorizado ingresso 1735, reporte ALL pronto, cabeceira 17. Solo Xané, linha 3104, 111 a bordo, 2 horas e 40 minutos. O Xané 6304, autorizado táxi, via Pátio 1 no Índia, até o ponto de espera, ponto de espera, turno 118, decimal 95. Ajuste 1-0, 1-2, vamos. Cuidado, Pátio 1 ainda, Pátio 0-2, 5, 2, o Xané 6-3-4. 9-8, grato, Lodia. Olha, muito boa tarde, passarei 2-2-3-1. Salvador, boa tarde, Passaredo 2231. Passaredo 2231, por gentileza. Coloca o código 0. Pois não, Passaredo 2231, contato radar na decolagem, saída Momo, livre ascensão 160. Mateus, saída Momo, livre ascensão 160, 2231. Ali, Mike, papá, dê passagem ao rebote da Avianca, após ingresso a Juliette, contorno pátio principal, Lima, Mike, até a Quebec. Na Quebec, chama a torre 118, decimal 95. Ali, Mike, papá, após a Avianca, segue via parte, Mike. Segue via parte, Lima, Quebec, até Quebec, por exemplo, Lima, Mike, Quebec, até Quebec, torre 119. Afirmo, Charlie, Mike, papá. É o Juliette Serra, pronto, cópia. Apenas confirmando o Manati. Tango Romeo, 36 turbulência, lembra da Reda Azul, autorizado a decolar, pista 17, vento 090 graus, 14 horas. Decola da 17, primeira curva à direita. Segue corredor axé, 1.000 pés. Aciona 0135, controle 119, decimal 8. 25, livre à direita, solo Salvador, 121, décimal 9. Usando à direita, Salvador em 121, decimal 9, azul 698. Foi, Bolsonaro, 6314. Puxa 6314, mantém o ponto de espera. Aeronave passou externo. Boa tarde, 69, noite, viu? Avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 139. Autorizado na pouso 10 para o 9977. Copa Tango, Romeu, decolou aos 26, chame controle, Salvador, 119, décima 8. 198, boa, obrigado, senhor. Capitão Juliette Serra, acionamento a seu critério, recorte pronto para o táxi. Climáticas. Barreiras? Está presente. Está autorizado direto Barreiras 2231. Está presente Barreiras, grato 2231. Controle, boa tarde, Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Ah. Vai. Contato radar, saída da El Sugo 430. 430 da El, Romeu. Comba 37, aciona a identificação, Mateus 090, reporte vertical de Salvador. Xané 6314, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Só Romeu Mike, Sierra Golf, pronto, cópia. Aí Sierra Golf, copia. Federal 9977, solo aos 28, livre à direita, solo Salvador, 121, decimal 9. 219 agora, vamos pegar. Charlie Mike Papá, autorizado, cruzamento de imediato, recorte livre ano. Deve ser Papá. Mike Sierra Golf, copiamento correto, acionamento e táxi. Torre 118, decimal 95, confirma o baixo. Gente. Solo federal 9977. 9977. Boa, segue Alfa Kilo, Mátio 3, posição prevista 6, Romeu. Mátio 3, agora já. 6, Romeu, 9977. 1169, informação Mike, confere. Autorizado Guarulhos, Zeto Zulu 10, após Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5456, controle 119 do sinal. Rota 119.8. 119.8 ou 119.8. Cruzamento correto, reporte pronto. 0102, confirme o pátio e pista aqui da cola. Estou prosseguindo. Está regressando. Está marcando inicialmente 4.500. Solicita a coordenação para a gente descer para Rio Pés, via Corredor Có, Axé, Farol da Barra, Bonfim e após através de parede com posto visual em Salvador. Ok, ciente. Dá presente direto Interlagos para ingresso ao corredor. O número PES é estado 2012, olhem para o 08. A decolagem, saída Puca, Jamo, Caju, transponder 5445 e o controle 098. O número 0, cotejamento correto no 4, reporte para o pushback, acionamento. Troca o código transponder para 5431, saída Momo. 5431, Momo, SNM, 334. Papa Romeu, Papa Romeu, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 123, decimal 8. 251-1238. Papa Romeu, Papa Romeu, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, olha pro 08, por favor. Precisa fazer mais uma investigação e ainda vai passar sobre o número 3. T7 na escuta. Controle CNM, 314, por levar pro Edinimim. Aguarde de coordenação, mantém somente Momo. Pro de Momo então, CNM, 314. Desça para 2500 pés, pesado em nave, reporte estabilizado. Sistema aqui para 2500 em nave, reportará estabilizado. Passou. Autorizado, aliás, manter o 17 reporte aliás de pronto. No 620 no 4 autorizado, repostado. Autorizado, por favor. Charlie India Eco autorizado, Sierra Whisky Charlie Golf, conforme rota, nível 065. Decola da 107, primeira curva à esquerda. Segue inicialmente corredor forte, restrito 1 mil pés. Aciona 5145, controle 119.8. Além de aí, cotejamento correto no pátio 5, confirme POB e tempo de voo. 7, o vento 100 graus, 149. Gente, Charlie, em Diego para acionamento em táxi, na torre 118.95, meu voo. Informação mais, Galeão, pronto, cópia. Galeão. 3145, autorizado Galeão, GP November 857, após Moussu, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, após Irume, aciona 5460, controle 119.8. 7 para o Renato da pista 10, reporte no ideal da descida. Pronto, a Juliette Serra, decolou aos 35, chame controle Salvador, 119, décima 8. Chamará o controle Salvador em 119, décima 8, muito obrigado. Xené 6314, da presente direto Petrolina, suba restrito para o nível 320 até liberação com Recife. Petrolina 320, aguardando a liberação Recife para M04. Controle Salvador, o hotel Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, prossiga. Decolado de Salvador para Maraty, com 02 a bordo, transponder 10135. Acendendo para Bill no momento. Autorizado, segue direto Manati. Gente, agora recebendo as informações do transponder. O meu pé, direto Manati, reporte limite da CTR 20 milhas, hotel Juliette Serra. Reportará a Viresma, o hotel Juliette Serra. Controle Salvador, bom dia, o Azul 4206. Azul 4206, está presente, foi posição Serra Vista 366 para o RNAV da pista 10, está para 2500 pés, se ajuste um 012. Ajustado no 012, descendo para 2500 pés na proa do Serra Vista 366. Utilizou o pastor? Pastor 2-0, complete, final Renato, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. E Índia, Alfa, porta de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012, com voo. Ele está aqui, Índia, Alfa, no porta de espera, 395, 1012, chegou no 620, boa tarde. Azul 4206, seria liberado as velocidades abaixo da centena? Pedro Sérgio Critério, 4206, reporte estabilizado a aeronave. Mostrará quando estabilizado, seguinte, 4206. Tango Romeu, Vitor Hotel para Feira de Santana, reporte para a descida. É bem. Thiaguinho de novo, moço. Mike Zergo, eficiente, reporte na Taxi Romeu. Pedro 1869, vou na prova do serviço 367, RNAV pistão 0, desça para o nível 080. Passagem do tráfego Embraer 120 da Força Aérea, autorizado a LR manter pistão 0. Após o tráfego da Força Aérea, a linha mantém 10, voo no 620. Monitor 2-0, fala os 4-0, tem condições de livrar a esquerda na hotel? Afirmativo. Monitor 2-0, reporte livrando. Apontará. Mike Serra, golpe, motor quando espera. Charlie India Echo, coordenação com controle. Foi solicitado que após a decolagem, curva à direita, restrito no fundo do meu pé do corredor, axé. Charlie India Echo, autorizado a decolar, pista 17, o vento 100 graus, 139. Uno 620, autorizado a decolar, pista 10, vento 100 graus, 139. Tive decolagem da 10, agora 620. Firma, lá distante, 411. Mike Serra Golf, autorizado, Aliane Mate, pista no 7. Na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Estamos sempre resistindo 1285, alterna 125, 45 graus. Eco, circular os 42, curva à direita, ingressando no corredor Axé, reporte no através de Itapuã. Reportará. Uno 620, decolou os 43, chame controle, Salvador, 119, decimal 8. 7198, voo 620. O corredor forte, o número 10, reporte em buraquinho para cruzamento 08. Direto Serra, recente, frequência livre, coordenação. Dolivo, 1620, decola. 1620, boa tarde, contato radar, Cidapuca, suba para o nível 370. Cidapuca para o 370, voo 1620. Charlie Eco, dando através para a barra. Charlie India Echo, chame controle Salvador, 119, decimal 8. 7, 9, 8. 1-8, entramos em contato com a IES. A mesma disse que possuir apenas uma DLA das 18h54 para confins. Afirmo, ainda permanece fechado, 4-1-1-8. Fazer 4206. Repete o RNAP, chame torre 11895. Vai chamar a torre 1895, 4206. Salvador é o Rumba 37, está na vertical do aeródromo. Preciso, quando possível, coordenação direto de Natal. Repete, aguarde. Mantenha ainda a Golf 77, reporte 20 milhas afastado. Reportará 20 milhas, Rumba 37. Ideal, descida, Rumba 37. 4206, 2 Salvador, ajuste no 012, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando, 4206. Dali de Eco, se chamar de pouso. Zero, zero, zero. 2000, copiado. 14206, avistado pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 132. Livre pouso para 4206. Anel. 3145, autorizado, fichuete, estacionamento, reporte táxi. Trabalho para táxi, 3145. Controle Salvador, boa tarde. Papa Romeu, mais Serra Golfe, levado, nossa escuta, mantenha o eixo. Mais Serra Golfe, 7, uma grande decolagem de ecológica, qual é a radial ideal de saída? É a 290, se quiser, a gente compra o PC da Arbor, não tem problema. Gente, sobre vetoração, para interceptar a rota, curva à direita, suba da presente para o nível 080, curva à direita na proa 260, o limite desta proa é 15 milhas afastada de Salvador. Direita 260, limite 15 milhas, o Mike Serra Golf, livre subida para o 080. Posteira 2309, vamos tráfego 12 horas, 10 milhas, um quadrante, no sentido contrário, mantendo nível 100. Comba 35, vamos tráfego 12 horas, 8 milhas, tipo um quadrante, sentido contrário, nível 090. No 1169. No 2 autorizado, reporte táxi. 869, desça para 4 mil pés, ajuste 10, 12. 4 mil com 12. Charlie India Echo, tem condições de dar presente voar na proa 330? Tente direita a 330, suba para o 065. Bom dia, boa tarde, 4206 livrou daqui. Azul 4206, autorizado táxi de Alfa, mantenha o 3 Juliette. Alfa 3 Juliette, 4206. Zero, boa tarde, 2 Serra Vitor 368, está presente para a RNAV pista 10, deixa para 4 mil pés, ajuste 012. É, 4206. 4206, mantém a posição. Vai manter, 4206. Gol 12, gol 1620, chama de centro Recife na frequência 12685, altera 12545. 900 até o 055, após 700 pés novamente. Gente, curva esquerda na proa 270, limite dessa proa 15 milhas afastado de Salvador, após a rota, e serviço, ascensão ao 080. 7270, após 15 milhas, a fome abrou o destino mais cerrado. Challenger X, pede as indicações do seu transponder e altimetria, confirma a altitude que passa. Passando agora 2200. 2200, gente. Controle o Challenger X, controle o destino 346 da presença, Patrícia. Batendo essa proa por uma, até a ponta norte da ilha de Itaparica, devido a um tráfego à sua direita, agora 3 horas, 9 milhas, 1737 da Gol, utilizando 6.000 para 4.000. Tem esse tráfego, o azul 2711, flor de ponto com a Mike. Azul 60. Azul 279, pro de bom, que é reporte medial de descida. 118 decimal 95, ajuste a 0, 12, morro. Aqui, gente, Alfa, Quatera 10, 2295, ou 1169. Azul 4206, pode de bom, Itagol, ingresso é Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, pode de bom, Azul 4206, obrigado. Autorizado, boa noite, 69. 69, autorizado. Agora por servida 366, desça para 2500 pés e o estado 1012. Autorizado, prossegue para o servidor 366, com 1012 de 869. Mike Serra Golf, está presente, resta uma navegação em rota. Está presente, por onde destino? Boa tarde, voo 1169, autorizado, alinhar e decolar, estou no 0, centro 090 graus, 139. Alinha e decola no 0, voo 1169. Para o táxi 3145, 179, 3 horas de 27, alterna no perfil. 045, autorizado. Táxi e a parte 1 no Índia. Até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118 decimal 95. Ajuste na.